ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 5 de maio, primeira segunda-feira de maio, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de um assunto que remete a depois de amanhã, na verdade é ao seminário que vai acontecer na ABI, o Instituto João Goulart, em parceria com a Comissão de Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos da Associação Brasileira de Imprensa e as Associações de Militares Perseguidos Políticos, vão fazer o seminário A Anistia Política e os Militares Perseguidos pelos Próprios Militares, a partir das 14h de depois de amanhã, quarta-feira, é aqui no centro da cidade, na sede da ABI, na Araújo, Porto Alegre, 71, no auditório do 9º andar. É até uma boa aparecer por lá para dar uma... para ver como é que está essa discussão. É uma discussão que rola já há muito tempo. Os militares que não aderiram, que não eram golpistas, eles foram muito perseguidos. E isso fica, de uma certa forma, esquecido pela opinião pública em geral. As pessoas não sabem direito que os militares também foram perseguidos. Os próprios militares, nós já tivemos aqui o Ivan Cavalcante Proença num programa, não faz muito tempo, um mês atrás, em que ele falava disso, né, dessa perseguição que os militares sofreram e sofrem até hoje. Muitos deles não têm até agora sequer o reconhecimento dessa luta. Eu estou aqui com dois desses militares, o José Bezerra da Silva, militar perseguido, e o Jacques Dornelas, também dois militares perseguidos pela ditadura. A Valéria Viana Bittancourt, que é professora historiadora, que também está aqui conosco, vai falar sobre tratar também dessa questão, e o Paulo Gomes, que é um militante contra a ditadura, o produtor do filme Calabouço, é um parceiro novo nosso aqui, muito querido aqui da produção do programa. Muito bom dia para vocês. Eu vou querer que o Bezerra abra o programa aí. Bezerra, você começa fazendo a sua... É só porque você veio de paletó e gravata, viu? Como é o único de paletó e gravata. Bom dia. Bom dia, Luiz Golo. Obrigado pelo paletó e gravata. Isso foi uma recomendação do Mário. Uhum. Então eu estou cumprindo determinação. Muito obrigado a você por nos receber aqui, Luiz Golo. Muito obrigado a todos os ouvintes do programa Tema Livre. Eu fui convidado e tenho a satisfação e a honra de estar aqui com o companheiro Dornelas, também perseguido político, e com o Paulo, que é profundo conhecedor dessa situação da ditadura no Brasil. E você falou desse evento, desse seminário que está sendo realizado, que vai começar quarta-feira, confirmando, quarta-feira às 14 horas na ABI, em parceria com a Comissão dos Direitos Humanos e o Instituto João Goulart, e também em parceria com as associações dos militares perseguidos políticos do Estado do Rio Grande do Norte, do Estado da Bahia, do Estado do Ceará, de Goiás, de Brasília, da Bahia, de Minas Gerais e muitos outros militares perseguidos políticos do Rio de Janeiro, a quem eu tenho a honra de conhecê-los, de trabalhar com eles e por eles. Então, esses militares decidiram criar, vários militares decidiram criar esse evento para dizer aos nossos colegas militares quem foram ou quais foram os militares que nos perseguiram. Porque muitos dos militares que eu conheço, perseguidos políticos, repudiam veementemente a comparação, a equiparação com esses generais golpistas que assassinaram, que estupraram, que mataram. Porque eu tenho certeza que os militares que foram caçados, em momento algum, se equiparam a um cidadão como o cidadão Brilhante Ustra, como o coronel Medina, como o coronel Paulo Malhães, que matou de maneira contumaz, de forma cruel, covarde. Um homem desse tem, sim, uma equiparação ao nazista, que exterminaram milhões de judeus, como é sabido para todos nós. Esse cidadão, Paulo Malhães, matou tanta gente que ele declarou abertamente. E, nesse seminário de quarta-feira, nós está prometido a presença de um cidadão que talvez tenha matado tanto quanto Paulo Malhães ou mais. A maneira como ele comentou sobre as mortes que praticou, o comandante dele mandava matar, e quando eles não matavam, a equipe não consumava o assassinato, o comandante pegava o fuzil e atirava. E quando o cidadão caía, às vezes se batendo, porque o tiro repentino nem sempre eliminava todos os movimentos do ser humano, o comandante pegava o fuzil, Mauser, calava a baioneta, o sabre, e ia no corpo do jovem, do cidadão, que 5, 3 minutos antes tinha dito, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, eu sou pedreiro, eu sou padeiro, eu estou indo fazer o pão. E era pego e levado para ser exterminado de maneira covarde. Esse cidadão prometeu estar na quarta-feira conosco lá. Ele está arrependido, ele se sente arrependido, ele reconhece que matou muita gente indefesa, pessoas que estavam andando pela rua, vindo do aniversário, atrasado do ônibus, e eram pegos e entregue a ele. E ele recebia a ordem, ele era tirado da cama para fazer o serviço. É com vocês. E aí ele ia e matava essas pessoas. Durante anos foram essas pessoas assassinadas, e eu fiz um contato com a Associação de Moradores de Deodoro e de Magalhães Bastos, perguntando a eles, aos presidentes, se eles possuem famílias que têm desaparecidos, para que essas pessoas possam tomar alguma providência. Sobre, então, a reunião de seminário de quarta-feira, é isso que eu tinha para falar. Obrigado. É isso, esse aí foi o Zé Bezerra da Silva, que... Qual era a sua patente, hein, Bezerra? Eu era cabo da aeronáutica. Você era cabo da aeronáutica naquela época, né? E eu vou passar a palavra para o Dornelas, o Jacques Dornelas, Doutor Jacques Dornelas, e ele me passou uma literatura aqui, que é um texto dele mesmo, Cerco Golpista, A Verdade é o Título, mas eu vou destacar um trecho que ele próprio põe aqui, entre aspas, porque é retirado do próprio Exército Brasileiro. Aspas, incorporando-me ao Exército Brasileiro, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida, fecha aspas. Isso aí, ô Dornelas, em vista do que o Bezerra acabou de dizer, é uma contradição terrível, existencial mesmo, para um cidadão como o que ele falou, que era uma pessoa absolutamente subalterna dentro das Forças Armadas e que recebe a ordem direta do seu superior de eliminar um civil que está ali preso, seja lá por que razão for. Quer dizer, não é porque o cara é padeiro e está indo fazer o pão, ou porque o cara pegou em armas para derrubar o governo, que ele vai ter que ser morto daquela forma. Como é que você vê essa contradição, em que situação que a pessoa fica? Antes de você entrar na tua história, que a história do Dornelas é uma história muito rica, participou de Caparaó, que foi a primeira resistência militar mesmo, de guerrilha rural, de guerrilha no entroncamento ali entre Minas e o Espírito Santo. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão que você destacou, que é como o juramento dos médicos, o juramento dos advogados, o juramento do militar, né? Bom dia, Dornelas. Bom dia, Luiz Golo. Primeiramente, agradecer a oportunidade que você está nos dando, né? Nesse momento, no seu programa, para clarear muitos aspectos da história do Brasil que ficam sepultados, né? Perante essa avalanche de desinformações que a grande mídia promove, né? Mantendo o povo brasileiro, né? Praticamente desconhecedor, né? Ausente da realidade que aconteceu e continua acontecendo em nosso país. E, no entanto, são poucos os veículos que se dispõem a esclarecer ao povo brasileiro a realidade em que vive o nosso povo, né? Nós entendemos que o juramento que nós fizemos, obviamente, nós éramos jovens, né? E desde a escola a gente aprendia a formar, no início do período de aulas, perante a bandeira nacional e cantar o hino nacional. Aquilo a gente aprendeu. Então, isso na época que a gente era jovem, né? Lá pelos anos 40, 50, enfim. E depois, quando a gente senta a praça para servir o Exército Nacional, né, você, perante a bandeira, novamente, você faz um juramento. E todos fazem juramento. Sejam aluno da escola da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras, né, formação de cadetes, sejam das escolas militares, todo mundo aprende o juramento soldado. E isso aí é uma coisa que ele leva, como disse o Luiz Carlos Golo mesmo, aquilo ali é o juramento do médico, do engenheiro, né? do catedrático, seja de qualquer carreira, não importa, eles têm um código de ética. E o código de ética se transpõe para o juramento, no caso do soldado. Esse juramento foi violado, foi violentado, foi simplesmente colocado no chão. O que aconteceu foi que nós tínhamos um movimento dentro do Exército que previa exatamente a melhoria das condições de vida do nosso povo e as nossas próprias, evidentemente. Mas nós buscamos realizar um conjunto de reformas e discutimos isso abertamente, claramente, fazíamos manifestações em recintos públicos. Todo mundo era avisado, nossos companheiros às vezes eram obrigados a fazer colocações que nós estávamos sendo agredidos disciplinarmente, porque nós não podíamos fazer comício, então nós fazíamos festas. Era um tal de fazer festa, nós tínhamos até um kit de festa, para fazer festa, para colocar a realidade do que nós estávamos passando na tropa, no exército, e as condições de vida do nosso povo. Então nós defendíamos as reformas de base, porque nós entendíamos que as reformas de base propostas pelo governo João Goulart, elas eram a forma pela qual o povo brasileiro atingiria a sua soberania, a sua independência política, econômica e social, para acabar com a miséria, com esse inchamento das grandes centros urbanos, das grandes cidades como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, que não tem mais condição de se mover. As cidades estão parando. Uhum. Essa que é a grande verdade. A quantidade de migração do campo para a cidade é enorme, foi enorme há muito tempo e continua ainda. Mas a reforma agrária não é feita. Não se dá terra para o camponês, não se dá apoio ao camponês, não se produz uma sociedade igualitária. Então, obviamente que a violência ela foi aprofundada com esse golpe militar e o mais, e o que é mais importante, a intromissão abusiva de uma potência estrangeira, o governo dos Estados Unidos da América do Norte. Esses foram os autores intelectuais, materiais do golpe militar. Então, esse é que é o problema. Eles chegaram a mandar, inclusive, uma força-tarefa naval para ajudar os golpistas aqui no Brasil. Embora nós, aqui no Rio de Janeiro, tivéssemos mais força militar para aplastar o golpe, para impedir o golpe, nós fomos desautorizados pelo presidente da República. Presidente da República desautorizou a ação dos seus comandantes. E a nossa ação, por sinal, ficou prejudicada. Porque nós éramos a base da tropa. Eu era terceiro sargento do Exército. Nossos companheiros eram terceiro, segundo, primeiro, subtenentes. A maioria dos sargentos do Exército estavam com a legalidade democrática e tinham um trabalho de divulgação, um trabalho de organização, um trabalho militar atuante dentro de cada unidade para garantir a incolumidade, a permanência do regime democrático. E o governo João Goulart era o nosso comandante em chefe naquele momento, e era o comandante em chefe que deveria ter ficado e ter assumido a resistência ao golpe militar. Então, nós defendemos que você, quando você não defende aquilo que você jurou, quando você não defende aquilo que você se comprometeu, que é respeitar a Constituição, as autoridades constituídas, como está no juramento, você está prevaricando, você está se colocando ao lado do seu inimigo, a gente sabe que existiam, que eram exatamente a oligarquia, o latifúndio, o imperialismo, as grandes potências, o grande sistema financeiro internacional, que até hoje mantém as garras sobre o nosso povo. Mantém as garras como? Através do controle da nossa economia. Nossa economia continua controlada, monitorada, nos escravizando. Nós, como povo brasileiro, essa que é a grande verdade. Então, eu vejo assim. Ô, Dornelas, eu queria que você falasse um pouco. Bom, já que você fez essa dissertação sobre essa questão da obediência, e quando houve o golpe, evidentemente houve uma ruptura da legalidade, portanto, houve uma desobediência da parte de lá. Isso foi o que justificou, então, a guerrilha de Caparaó, por exemplo, que foi o primeiro movimento de resistência militar entre 66 e 67 aqui no Espírito Santo, em Minas? Exatamente. Nós estamos atuando dentro da legalidade democrática. Essas festas que nós fazíamos, que nós promovíamos, porque militar não pode fazer comício. Não pode. É contra o regulamento. Mas uma festa você pode promover. A forma que nós encontramos para passar essa mensagem para a sociedade, né, era fazer festa. E nós vivemos fazendo festa, discutindo as questões. Mas a guerrilha não foi uma festa. Não, claro, não foi. Por quê? Porque eles apelaram para a ignorância, para a força bruta, para força bruta e para a opressão. Opressão. A ilegalidade. Eles resvalaram para a ilegalidade absurda de um regime discricionário fascista que fez o que fez. Que a gente já está aí cansado de saber. Então, nós, na época, antes do golpe, nós atuávamos, conversávamos e não tínhamos nenhum problema de conversar com quem quer que fosse. Mesmo com eles, não havia problema nenhum. Porque nós estávamos conversando e estamos ganhando a guerra, já que eles disseram que houve uma guerra, nós ganhamos a guerra no convencimento, democraticamente, aos nossos companheiros e o restante do povo brasileiro. E a sua... Então, depois que eles fazem a ruptura, depois que eles passam para a barbárie, foi que eles passaram para a barbárie, né? É evidente que você não vai aceitar aquilo. Então nós fomos para a luta armada, porque a luta armada era o último refúgio que nós tínhamos para poder combater aquele sistema fascista, discricionário, golpista e bandido, assassino. E pior, subserviente à potência norte-americana. Esse é que é o grande problema. A potência norte-americana, a potência bélica, guerreira, que fez as guerras contra Vietnã, contra Iraque, Irã e tudo mais. E faz até hoje, né? Na verdade, os Estados Unidos foram tão ágeis no reconhecimento do novo regime que 5 horas apenas depois que os militares decretaram o golpe, eles reconheceram o novo governo brasileiro antes mesmo que nós aqui, brasileiros, tivéssemos condições de saber o que estava se passando. Agora, eu queria chamar a participação da Valéria, porque ela é uma historiadora, é uma professora, e tem uma visão menos engajada, ou pelo menos menos fardada, porque até agora nós falamos com 2 militares perseguidos, e a ruptura naquele tempo criou uma situação, uma inversão de valores bastante interessante em termos históricos, em termos do estudo da historiografia brasileira. Você criou, por parte dos vencedores, dos golpistas, portanto, a imagem do subversivo como aquele que defendia a legalidade, que estava contra a subversão. O subversivo era aquele que lutava contra a subversão. E isso se perpetuou, isso se criou de tal, se infiltrou de tal forma na consciência, no inconsciente coletivo da sociedade brasileira, que você ouve até hoje a confusão entre subversivo, terrorista, terrorismo, guerrilha. Não se sabe, o brasileiro não sabe um brasileiro médio, eu digo, não sabe o que, que significa cada um desses termos, o que, que realmente aconteceu e o que acontece em cada situação que inclui esses personagens. Eu queria que você fizesse um apanhado histórico disso aí para a gente. Bom dia, Valéria. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Muito obrigada pela participação. É um grande prazer estar aqui ao lado do Dornelas, do Paulo, do Bezerra, para estarmos discutindo esse assunto que foi de tamanha importância para o desenvolvimento, o atraso, vários problemas que surgiram no Brasil, que surgiu a partir de 1964, que foi a ditadura militar, foi o golpe militar. Eu lamento muito que isso tenha acontecido, porque várias famílias foram dizimadas, perderam seus entes queridos, perderam, muitas mulheres perderam seus filhos, outras seus esposos, outras seus irmãos, seus namorados. E os que ficaram vivos ficaram no lamento de uma grande tragédia no seu coração, na sua mente, que o que eu vejo hoje, com essa abertura através da presidenta Dilma, através da criação das comissões de memória e verdade, o que eu vejo é, alegra muito meu coração, porque nós estamos ouvindo as pessoas que ficaram caladas, temendo revelar as suas histórias, elas ficaram caladas durante muitos anos. Então, esse temor, ele está aos poucos sendo abafado. As pessoas estão começando a contar as suas verdades. E essas verdades, elas estão influenciando para que novas verdades surjam. Então, a questão do subversivo, eu vejo no seguinte, que quando um aluno, por exemplo, ele fala na questão do subversivo, ele questiona, é porque, de repente, ele tem alguma situação na família que cria ali um certo temor. Eu agradeço muito, elogio a Maria Tereza, nossa primeira dama na época do golpe. É uma mulher que se mantém firme até hoje. Ela e o filho, toda a família, criaram o Instituto João Goulart para que estivéssemos todos conversando sobre esse tema. Os militares, eles foram considerados como destruidores da vida humana. Todos. E na quarta-feira próxima, dia 7 de maio, teremos esse encontro, como já foi falado, em que vamos falar sobre anistia para os militares que foram perseguidos pelos próprios militares. Então, quantas mulheres tiveram na sua família esses homens e elas foram obrigadas a não participar nunca da vida política? Eu, por exemplo, queria, há anos atrás, participar de uma vida, da vida política. Eu fui impedida porque era esposa de militar. Não, esposa de militar não pode se envolver com isso. Mas eu clamo às mulheres que elas participem sim, porque o mundo tem que mudar. O jeitinho da mulher é um jeito de inteligência, de amor, de carinho. E através da influência da mulher, nós teremos um mundo mais tranquilo, mais sereno. A mulher, ela é dominadora da família, ela é dominadora da profissão, ela sabe fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, ela caminha com seu esposo, ela apoia o seu esposo, ela apoia o seu amigo. Então, mulher, eu peço a você, professora, profissional, dona de casa, camponesa, que participe, sim, se houver uma manifestação contra um direito que você almeja, que a sua cidade, o seu bairro almeja, participe, lute. Essa luta nunca pode terminar, como disse Renan Carvalho, um grande pensador. Ele disse que, embora choremos com tudo que aconteça, e embora o que a gente almeja, os nossos objetivos, nunca aconteçam, não desista nunca. Não devemos desistir nunca dos nossos objetivos. É. Então, muito obrigada. Nada que isso. Eu repasso a minha fala. Eu fico bastante emocionada quando desenrola esse tema, por conta de muitas opressões que as mulheres acabaram vencendo. A gente tem vencido, a gente tem superado muitos obstáculos, mas ainda há muito por superar. Muito obrigada. Nada. E um bom dia a todos. Uma coisa interessante que a Valéria falou, Paulo, que eu gostaria até que você entrasse nesse aspecto aí, porque esse papel da mulher, que ela diz, é um papel muito protagonista, não é um papel coadjuvante, né? Muita gente pensa, e durante a ditadura militar, as mulheres, mesmo as mulheres de oficiais que estavam envolvidos até a medula com a ditadura, essas mulheres, muitas vezes, elas intermediaram, foram procuradas por mães de presos políticos, por pessoas que desapareciam da família, e elas procuravam, não, vou falar com a mulher do coronel, porque a mulher do coronel é muito boa, e era amiga dela, era vizinha, fazia feira junto, esse tipo de coisa. Nós chegamos a um ponto hoje, isso eu falei só para lembrar esse protagonismo da mulher que muitas vezes fica escondido, mas nós vivemos hoje num momento em que nós temos pela primeira vez uma mulher na presidência da República, e não só uma mulher, como uma mulher que foi militante de esquerda, pegou em armas, foi uma mulher que foi presa, foi torturada, e uma mulher, em resumo, que sofreu na cara, não ouviu dizer, ela soube, sabe o que é esse tipo, e tem dito de esse tipo de violência, e ela tem dito isso reiteradamente. No entanto, Paulo, a gente vê ainda, aqui, ali, no Brasil, pessoas que dizem que classificam a ex-presidenta Dilma como terrorista, como uma subversiva. E subversiva fica até ameno, né? Porque trata como terrorista, realmente. Quer dizer, como é que nós podemos fazer, Paulo, na sua opinião, para a gente conseguir mudar essa mentalidade, mudar esse... Porque isso é um status quo, na verdade, né? Você vive isso aí. Como é que você vê isso aí? Bom dia, Paulo. Bom dia, Golo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer aí o convite para participar desse debate. Mas dizer, antes de entrar nesse seu questionamento aí sobre as mulheres, dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui ao lado desses dois bravos militares, que, assim como aqueles militares também, outros que foram perseguidos, foram caçados, tiveram suas carreiras profissionais perseguidas, né? Porque a ditadura empresarial militar, ela destruiu o projeto pessoal dessas pessoas e também o projeto político, porque muitos deles faziam política, né? Quer dizer, queriam um Brasil melhor, justo e tal. Então, eu creio que esses militares, esses bravos militares, eles honram a luta deles, quer dizer, eles honraram a luta daqueles outros militares que também pagaram preço muito alto no passado, né? Como, por exemplo, o Marechal Lott, que garantiu a posse do Juscelino Kubitschek, eleito democraticamente, e que o Marechal Lott, você sabe, teve um neto que foi militante da Ação Libertadora Nacional, a LN do Marighella. Conheci muito Lott, militamos juntos na LN. Ele foi barbaramente assassinado no DOI-CODI aqui da Avenida Maracanã, na Barão de Mesquita. E tem até um livro escrito aí sobre o Soldado Absoluto, sobre a história do Marechal Lott, que narra essas torturas, essas violências. Ele deve ter sofrido muito, que ele não visitou o seu neto, né? Quer dizer, eles não levaram em conta nem isso, quer dizer, um velho militar, um velho marechal que poderia interrogar e tal. E também, mais no passado, aquele coronel Cardim, que também foi vítima lá, o Nicole, e não poderíamos deixar de citar o próprio Prestes, né? Quer dizer, que foi também da coluna Prestes, foi um militar que se sacrificou. E o capitão Carlos Lamarca, que também abandonou o exército porque não acreditava mais naquilo, né? O Sérgio Carvalho, o cara de macaco, que era um oficial da aeronáutica que resistiu àquele negócio do Parazá, queria explodir o gasômetro e atribuir à esquerda, enfim, esses militares todos aí, que Eduardo Leite, o Bacuri, que também era um militar, ele foi, era cabo do exército, né, que também foi barbaramente assassinado aí, né, lá na Operação Bandeirantes em São Paulo. De forma que esses militares, assim como todos que lutamos contra essa ditadura, queriam contra uma sociedade injusta e desumana, e que lutávamos por justiça, né? Quer dizer, por um Brasil realmente liberto da dominação imperialista norte-americana, como disse bem o Dornelles. Então, agora, em relação à questão da mulher, realmente o Golo é interessante, porque tem até um livro aí, tem uma moça aí chamada Maria, uma professora lá da USP de São Paulo, que é a companheira do comandante Carlos Eugênio, o Clemente, que foi o último comandante militar da LN. Ela escreveu uma tese sobre mulheres que foram à luta armada, né? Quer dizer, que resistiram. E ela defendeu depois, foi o doutoramento lá na Sorbonne, lá em Paris. E temos casos aí de você falou a presidenta Dilma Rousseff, né, que militou na Colina, depois foi para Palmares, mas ela foi também bastante, ao ser presa, bastante torturada, né, quer dizer, foi humilhada. E Ana Maria Nassavik, que era mulher de um oficial do DOI-COD aqui, parece que era o capitão Carneiro, ou Corrêa Lima, né, que ele era torturador mesmo, e ela o abandonou quando, discordando disso, e depois o exército, quer dizer, através do DOI-COD, desenvolveu uma perseguição implacável em cima dela, que terminaram assassinando ela em São Paulo, né, quer dizer, a Ana Maria Nassavik, que era uma estudante, foi estudante de Belas Artes aqui da UFRJ, né. Agora, o que a gente lamenta é que a presidente Dilma realmente, ela esteja, muitos se entendem aí que ela esteja praticamente traindo o seu passado de luta, né, sua trajetória na luta aí contra a ditadura, né, ela que foi também da Polop. O papel da mulher é muito importante, porque essas mulheres eram aproveitadas, né. A Dilma, por exemplo, tinha o quê, 23 anos quando ela foi presa, e que deve ter sido estrupada, né? Aqueles carrascos lá se aproveitavam daquelas moças jovens e tal, né? Agora, eu acredito que esse papel da nossa presidente, ela é lamentável, né? Realmente, a gente fica não entendendo bem esse papel que ela está fazendo aí, um papel muito lamentável, né? Porque ela tinha tudo, né? Quer dizer, mas ela aproveita, em nome dessa governabilidade aí, dessa base de apoio no Congresso, aí faz essas alianças com o Bispo Macedo, com Sarney, Maluf, Renan Calheiros, o próprio Collor hoje pertence a essa base de sustentação do governo. E em nome disso não acontece nada, o governo está passando, esses projetos que ela tem feito aí de Minha Casa Minha Vida, o Pronatec, as escolas técnicas, o Bolsa Família, o Mais Médicos, que na verdade esses projetos sociais eles são interessantes. Quer dizer, eu acho que uma sociedade civilizada não pode deixar um homem morrer de fome, né? Quer dizer, o Bolsa Família, por exemplo. Agora, eu acho que não é só isto que a gente quer, né? Quer dizer, você vê, por exemplo, na questão da... Quando o presidente norte-americano Obama esteve no Brasil, explodiu a questão lá na Líbia, ele autorizou a invasão das tropas do exército americano, a invasão lá, né? Quer dizer, ele autorizou aqui no solo brasileiro. Isso é um atentado à soberania nacional. Quer dizer, foi uma... É um atentado. E ela não deu uma palavra, um discurso sobre essa questão aí. E assim sucessivamente, quer dizer, eu tenho a dizer a você, em relação a essa questão da presidente, é isso. Eu acho que isso ela está perdendo muito peso aí. Uhum. Muita gente, por exemplo, eu agora passei uns dias lá no Nordeste, passei lá uns 10 dias, e vi muita gente mesmo dizendo, olha, ela não faz mais do que a obrigação dela de fazer essas casas aí. Mas a gente não sabe nem se vai votar nessa eleição. Quer dizer, há uma desconfiança, porque a gente vê essa barbárie toda aí que está acontecendo, a gente caminhando para a barbárie cada vez mais. É a questão da violência, por exemplo, nas grandes cidades, nos centros urbanos, também no interior, na área rural, e o governo não faz nada. Você vê essas manifestações de junho que aconteceram no Brasil, quer dizer, o Ministério da Justiça aí, através do Cardoso, cumprindo ordens da presidente Dilma, tomando a iniciativa, oferecendo apoio à polícia de São Paulo, à polícia do Rio de Janeiro, reprimindo os jovens que estão também sufocados. E é isso. Então, isso vai gerando uma desconfiança muito grande, vai gerando um descontentamento. E a gente não pode acreditar nisso que está aí. Porque o governo João Goulart, como foi falado aqui, quer dizer, era um governo constituído, foi derrubado. Os militares golpistas rasgaram a Constituição. Aí vem essa ditadura do pós-ditadura, esses governos aí, quer dizer, não tem novidade nenhuma mesmo, quer dizer. Uma coisa do papel da presidenta Dilma que se destaca com relevância histórica é que ela resgata a figura histórica do ex-presidente João Goulart quando recebe os restos mortais em Brasília, bota o ministério inteiro, inclusive os representantes das três forças, diante dos restos mortais, prestando as honras de presidente da República, devolvendo ao presidente João Goulart, pelo menos simbolicamente, o que lhe era de direito. Mas, como o Paulo destacou, fica muito a desejar, e há um terreno muito grande a ser percorrido que não foi percorrido e que a gente continua patinando, perdendo tempo desde 64. Desse seminário de depois de amanhã vai sair uma carta endereçada à presidenta Dilma Rousseff. Eu gostaria de devolver a palavra aos militares, que afinal de contas são o objetivo e o objeto desse programa principal aqui. Vamos lá, Dornelas. É isso aí. Quer dizer, nós temos que destrinchar esse problema, né? Basicamente, nós tivemos um estupro socioeconômico com o golpe militar, 64, né? Civil-militar, porque foram autoridades, né, do governo norte-americano que providenciaram todo o apoio logístico, né? Vale dizer, dinheiro, recurso para comprar generais brasileiros. Então, o que que acontece? Na verdade, a gente tem que entender a lógica do grande capital monopolista. Quer dizer, nós temos que entender essa lógica. Porque se a gente coloca a culpa só no governo, o governo é vítima. Porque o governo, ele é cercado por uma legislação, por uma constituição e por um poder econômico extraordinário. E esse poder econômico, o dinheiro grosso, como diz o Nogueira Batista, né? O pessoal do dinheiro grosso, o pessoal da bufunfa, do sistema financeiro internacional, né? Escorado no governo norte-americano e da União Europeia também, não é isso? Esse grupo de bandidos, né? Esse é o grupo de bandidos mais organizado que tem sobre o planeta Terra. Não tem mais ninguém com mais força do que eles. O governo se vê compelido a ter que ter uma base de apoio. O que é base de apoio? É os parlamentares que são financiados, que as suas campanhas são financiadas por esse poder. Poder financeiro internacional. O dinheiro grosso do império. Essa é a nossa situação. É a situação da presidenta Dilma Rousseff. Então nós temos que colocar as coisas como elas são. Então o que ocorre? O pessoal do dinheiro grosso financia os mandatos dos senadores, dos deputados federais, né? E aí, obviamente, a base de apoio tem que ser servil aos interesses desse dinheiro alienígena, desse dinheiro grosso do sistema financeiro internacional. O que acontece? a base de apoio é que está pressionando a presidente Dilma Rousseff. Ó, isso aqui não pode fazer, isso aqui é até aqui, não pode passar daqui não, senão vai prejudicar nossos interesses e tal. Quer dizer, essa é uma situação, ela é refém. Quando aconteceram, e aí a população pode fazer a avaliação exatamente em cima da realidade, porque eu trabalho com fatos. Os fatos são o seguinte: em junho de 2013, houve uma manifestação massiva no Rio de Janeiro e em São Paulo também e tal, mas aqui no Rio de Janeiro. Bom, essa manifestação ensejou um desespero de análises, né? O que estava acontecendo, afinal de contas, né? É? A população veio para a rua, manifestações gigantescas e tal. A presidente Dilma Rousseff elogiou o fato da democracia brasileira estar suportando manifestações massivas sem apelar para força bruta, né, violenta, salvo casos esporádicos. Então, o que aconteceu? Ela propôs um plebiscito para fazer a reforma política. Todo mundo se apavorou. Hoje mesmo o Globo tá colocando lá que não, plebiscito não, não quero saber de plebiscito. Tem pavor de plebiscito. Mas o plebiscito é a expressão mais pura da democracia direta, onde o povo diz o que quer. Essa que é a grande verdade. A presidente Dilma Rousseff, ela é refém de um governo que está totalmente, de uma estrutura econômica dependente do dinheiro do sistema financeiro internacional. Vale dizer, ela é refém de um sistema que uma gangue, uma quadrilha de bandidos internacional mantém o domínio sobre o planeta. E não é só sobre o Brasil, não. É para todos os povos dependentes. Agora, na Ucrânia, está começando a acontecer um embate. Está começando a acontecer um chega para lá, uma parada. Está começando a haver uma reestruturação geopolítica planetária lá na Ucrânia. Então, agora, nós não podemos botar a carga da culpa em cima da presidenta Dilma Rousseff, porque ela é tão vítima quanto todo o povo brasileiro. Nós precisamos, evidentemente, saber que os limites do presidente, da presidente, é exatamente a condição da população se mobilizar, se organizar e ter uma leitura exata do que está acontecendo em nosso país e no mundo. Existe uma pressão absurda contra o Brasil, existem sabotagens deliberadas do governo norte-americano contra o nosso país, tá? Em vários setores, inclusive a utilização de novas armas, que são exatamente as que se confundem com os fenômenos climáticos. Existe isso, mas a gente está aqui para começar a entrar nesses assuntos mais cabeludos. Eu estou à disposição dos companheiros. Legal. E do programa do Golo. Bezerra, o que você espera que se vá escrito nessa carta que vai para a presidenta Dilma, resultado desse seminário depois de amanhã? Então, Golo, o que a gente espera que a presidenta Dilma tome conhecimento é uma coisa que ela já sabe, que é o descumprimento da lei de anistia no Brasil. O Dornelas luta incansavelmente e muitos outros militares lutam porque foram desanistiados. Pasme, Golo, mas o ministro Márcio Tomás Bastos, na época do Lula, presidente Lula, teve a incapacidade de suspender 495 anistias políticas concedidas já há 10 anos atrás. Ele teve a coragem de suspendê-las, deixando as viúvas numa miséria terrível, deixando os militares anistiados, doente, com câncer, com todos os tipos de enfermidade, porque todo mundo já é setentão, oitentão. Esses homens imploraram ao Márcio Tomás Bastos, imploraram a Dilma, na época da Casa Civil, imploraram a presidenta Dilma atual, imploraram ao Lula, e eles se mantiveram incólume e deixaram esses idosos morrerem todo dia nós recebemos a informação de que morre um. Eu ontem à noite recebi um telefonema de que um veio a falecer lá no interior do estado de Pernambuco, numa miséria terrível. E ainda pior, para você ter uma ideia, o dinheiro que esses militares chegaram a receber durante algum período, o oficial de justiça foi na casa deles, penhorar a casa deles, porque a AGU teve a incapacidade de processar esses cidadãos. Então, a covardia, a maldade, o ranço da ditadura ainda permanece contra esses militares. E nós já denunciamos isso à presidenta Dilma, já denunciamos isso ao ministro Cardoso, já denunciamos isso a todas as autoridades do Brasil, já denunciamos isso à ONU e já denunciamos isso à Cruz Vermelha Brasileira, que um conselheiro vai estar quarta-feira, se comprometeu de estar presente. Então, a nossa carta à presidenta Dilma é denunciando o abandono por esses militares, inclusive os já anistiados que participaram da folha de pagamento e foram colocados para fora. E o outro apelo é ao general Enzo Peri, que, por favor, venha em público dizer o que é que está acontecendo com o exército brasileiro, que continua ainda protegendo sequestradores, assassinos, já comprovados, como são o coronel Malhães, como é o coronel Medina. Nós repudiamos a comparação com esse tipo de oficiais que assassina, estupra, como foi o coronel, o general Cruel, que recebeu malas de dólares para atrair o presidente eleito, como foi o general Mourão Filho, que saiu lá do estado dele para vir invadir o estado da Guanabara numa prepotência cruel. O exército não se priva por esse tipo de insubordinação. Então o general Enzo Peri, o brigadeiro Junite Saito e o almirante Moura não podem, não devem proteger esses elementos. As Forças Armadas, instituições dignas dessa nação, estão protegendo cidadãos acusados e que já confessaram que praticaram esses delitos. Então fica aqui o meu apelo ao general Enzo Peri, ao comandante da Marinha e ao brigadeiro Junite Saito. E digo mais, nós precisamos separar o joio do trigo. Militar são homens dignos, cumpridores de seus deveres e homens honrados, pai de família. Temos muitos. E o general Enzo Peri é um, o brigadeiro Junite Saito é outro, o almirante Moura Brasil é outro. Então esses militares devem liberar essa corja de assassinos que dominou o nosso Brasil. E vou dizer mais, o general Álvaro Augusto Pinheiro declarou veementemente à Comissão Nacional da Verdade que ou as Forças Armadas Brasileiras exterminaria a subversão no Brasil, ou os boinas verdes viriam para o Brasil fazer o que fizeram com os tupamaros, fazer o que fizeram nos outros países da América Latina que sofreram intervenção dos boinas verdes. Então, eu fico aqui o meu apelo, muito obrigado por ter nos recebido, e quarta-feira, às 14 horas, nós estaremos lá para demonstrar quem foram os militares perseguidores dos militares, ou seja, os militares perseguidos pelos próprios militares, porque a gente estava na caserna cumprindo nossos trabalhos e o colega do lado nos traindo, denunciando a gente para o serviço secreto, que eram colegas vestindo a farda junto conosco e denunciando a gente. Muito obrigado. Vocês veem aí, pelo que nós estamos acompanhando aqui na conversa, que isso é assunto, como dizem os gaúchos, para mais de metro. Nós temos que fazer mais uma série só sobre a questão dos militares, que entraram tardiamente na série sobre os 50 anos do golpe aqui no Tema Livre. E eu deixo renovado o convite para que vocês voltem depois com resultados do seminário, até inclusive trazendo a carta que vai ser encaminhada à presidenta Dilma para dar publicidade a essa carta. E queria lembrar que uma coisa que o Dornelas falou, que é bastante interessante, é que nós vivemos hoje o mesmo cenário de 1963 e comecinho de 64, com todos os agravantes históricos do erro que foi feito lá. Ou seja, o modelo econômico que foi escolhido naquela época, que provocou o golpe de 64, para sufocar esse desenvolvimento ao qual você se referiu, é que desembocou nessa situação que nós vivemos hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, com esse neoliberalismo, capitalismo mundial, essa conversa toda. E eu quero deixar mais uma vez, agradecer aqui a participação. Nós tivemos 4 participantes no debate, isso restringe bastante o tempo de fala de cada um, mas nós gostaríamos de renovar o pedido aqui para vocês voltarem. Eu quero agradecer ao Paulo Gomes, que é produtor do filme Calabouço e militante contra a ditadura durante a vida toda, o Zé Bezerra da Silva, militar perseguido, a mulher dele é Valéria Viana Bittencourt, professora, historiadora, que também participou conosco, e o Jacques Dornelas, que é militar perseguido, teve lá no Caparaó, que foi mais uma tentativa, a primeira tentativa militar de conter a sanha do golpe, mas infelizmente não deu certo, e também porque se confundia muito essa luta pela democracia com uma luta pelo comunismo, né? Diziam que era comunista, né, Dornelas? Olha, Golo, o único reparo que eu faço é o seguinte: o Caparaó deu certo. O pessoal diz que a guerrilha não deu certo porque foram presos. Não, deu certo. Porque foi exatamente a ditadura, com a sua estupidez, é que deram a dimensão. Quando mandaram uma tropa, nós tínhamos lá o quê? 9, 8, 10 guerrilheiros, na época que a guerrilha caiu, e mais alguns outros que logo no dia depois, né? Enfim, não fazia uma dúzia. Então, o que que acontece? Mandaram 2.000 homens, né? Com tanques, aviões, não sei o que, chegaram a bombardear a serra lá, jogar bomba e tal. Aquela dimensão de repressão, o exercício militar de repressão a uma guerrilha que era de uma dúzia de combatentes, não tinha cabimento. E foram eles exatamente que colocaram na história do Brasil, com essa repressão, a guerrilha do Caparaó. E a guerrilha do Caparaó então serviu como um alerta para a nação brasileira, para todos os movimentos que depois aconteceram e continuaram acontecendo. Ok, fala, Paulo. Eu só queria fazer uma menção. Você falou um negócio aí que os militares, quer dizer, vieram em 64 implantar o golpe para acabar com o comunismo. Só que é estranho, né? Porque depois eles prenderam o maior anticomunista, que foi o Carlos Lacerda. Quer dizer, é uma contradição, um paradoxo. Não havia nenhum comunista na história, nem Jango, nem Juscelino, nem Lacerda. Não havia qualquer comunista, né? Nessa conversa aí. Gente, olha, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. O Tema Livre começou bem essa semana, hein? Um bom dia para você, um bom começo de semana para você que acompanhou o programa. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação: Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.